Mike Eco Juliet, autorizado para o da rotatória 1.500, para esse aporte visual com campo. Do 6973, chame Centro Recife, 1.25, decimal 1, alternando 1.33, decimal 95. Recife agora 1.25, 1.33, 95, tenha uma boa noite. Já 06, prossiga. Sente Guardião 06, chame Torre 118, decimal 95. Oi, boa noite, Guardião 06. Sim, Guardião. Está no litoral, 500 pés, a intenção é o Pat 3. A gente continua no litoral, repassando através do Pat 3 para o povo, Guardião. Zero meia. Meia no 43, som nos 33, chame no 21, no decimal 1, 9. 21, 9, 6, 9, 6, 4, 3. Gente, Mike Eco Juliette, modelo para o Marinha 7071 no controle 100. Marinha, acima do Mike Eco Juliette. Gente, Marinha 7071 na escuta do controle 507. Sana 3894, acione identificação, chega da Mari, desse mantenha nível 060, altímetro 1014. 060, chega da Mari, pode continuar na frente da gente, próxima posição Mari. 3894, está autorizado o desvio, você pode ofender. Positivo, vai aguardar o final do desvio, está desvio, pode continuar na frente da 060. Guardião 09, autorizado decolar, comprou a sul, não atrasou para informar, vento do 60 graus, 4 nós, Guardião 09, Renato, comandante, major? 1014, agora no 04. Quatro no cinco, decolou os 3 meses, chame no 20, décima 8, por favor. 208, boas, 4 no 5. Foi o Guardião 06, no através do pátio 3. 10 Guardião 06, atento a 09 solo, autorizado. Pouso no pátio 3. Dentro do 0 graus 49, forma controlada. Muito boa noite, Papai Romeu, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, intercepte a final da 17 e reporte embaixo e travado na curva. Gente, já está embaixo travado, estamos agora a 5 minutos da rotatória, está visual com o campo, vai encurtar o máximo para a final da 17. O Mike Eco Juliette. Gente, não atrasa para informar, Mike Eco Juliette, fica a seu critério, reporte girando base. Vento 160 graus com 4 mais. Gente, reportará, obrigado mesmo. Guardião 09. Gente, Guardião 09, agora 120, décima 8, até a volta. 1208, grato. Controle Salvador, Guardião 09. Guardião 09, prossiga. Decolou de Salvador, intenção, pouso no CAB. Sente Guardião 09 a 500 pés, reporte visual com local de pouso. Reportará. Check Juliette, pouso autorizado, pista na 7. Sente, Juliette, reportará no solo. Autorizado, chegada Mari, deixe mantenha nível 070, altímetro no 04. Guardião, solo 38, chame Néstor. Guardião 3894, desça para 3.000 pés, altímetro 1094. 3.000 pés, 1094, está 3894. Pode descer, sim, direção até 3.000. Guardião 3894, direto 3.000 pés, livre da restrição. Altitude em casa. Final para o Cabo Guardião 09. Guardião 09, frequência livre para autocoordenação, chama o regresso. Chora. Trip 5491, it's cleared. Final ILS X-ray runway 10, report established on localizer. I'll report established on localizer, trip 5491. Gente, Marinha 7071 vai prosseguir agora via litoral para reconhecimento na escuta do controle 503. Gente. Mas eu tô querendo saber também, viu, se vai ficar verde assim pra sempre, mas eu acho que não, só por causa da construção mesmo. Guardião, boa, frequência livre. establish the runway 10354-91. 10354-91, complete final, call tower 118-695. 118-95, have a nice night. Salvador Tower, good evening, 35491. 5491, good evening. Report passing outer marker, leading gear down locked. Wilco, 5491. That's an alternate marker, 35491. Okay, clear to land, runway 10, wind is 170 degrees, 04 knots. Clear to land, runway 10, 35491. Ready gears down, please. Upper. Meia, desço para 3 mil pés, está livre da restrição de altitude em TAP, altímetro 1094. É 3 mil livros das restrições, ajuste ao 0-4, bom nome no mesmo. Marinha 7071, reporte passando através do Tuaçu. Estabilizado, está 3894. Está 3894, complete a aproximação, torno no 8.95. 1895, está 3894, boa noite. Boa noite. Corro no 166, desço para 2.10, autorizado final ILS, extensão 1.0, reporte estabilizado. PMDS 2000, peço autorizado ILS, extensão 1.0, está estabilizado, 1.166. 5491, the ground at 47. Clear the runway, go ground 121, the small one. 121, 1, 9. 9. 2 Salvador, boa noite, San 3894. Boa noite. 3894, vento 150 graus, 03 nós. Altímetro 1014, a 3A do pouso, pista 10, cheque trem. Trem baixado travado, livre pouso, cabeceiro 10, tá? 3894. Torre Salvador, Marinha 7071. Prossiga, com Marinha. O 7071 está 510 pelo litoral, fazendo reconhecimento de pontos de interesse. E cruzou o estado de Iguaçu com proa do hotel Estela Mares. Ok, entendi. Então você vai manter aí a linha litoral até Estela Mares, é isso? Afirmativo, até o hotel Estela Mares e o hotel Capixaba. Ok, ciente. Mantenha a minha escuta permanente a 500 pés. Reporte para cruzar a final da 35, Marinha 7071. O 71 ciente, após reconhecimento, vai prosseguir para pouso final. Afirmativo. Então, reporte, caso necessário, for cruzar em a final da 35 e forma para o cruzamento. Ciente, manter a escuta e informar. Passaredo 2231, acione identificação, autorizado. Chegada Mari, da presente, autorizado para hoje. ITAP, reporte no ideal de descida. Pode lutar, me mantém em 9-0-6-2-0. Já foi autorizado a descida por 150, por 3. Sente, desça e mantenha nível 050, altímetro 1-0-4. 050, por 3. Guardião 09, prossiga. O guardião decolou do cabo. No vertical da BR, para pouso no passeio 110, PLD. Guardião 09, reporte visual com local de pouso. Tá 3894 no solo 50, a livrar à direita, achei no solo 2111. Livrar 2111. Alinhado pronto, né? 209. Meia 201 no livre decolar, 150 graus, 049. Livre decolar, 01, 6209. Estabilizado, gol no 1166. 1166, completa aproximação, chame torno no 8195. Sente torre 1895, gol, 9-6-6. Xené 6201, decolado ao 52, chama o controle em 1208. 208, boa noite, 6209. Torre Salvador, boa Boa noite, o gol 1166 no final do procedimento, pista 1-0, baixado travado. 1166, ciente, livre pouso 1-0, vento 150 graus, 049. Livre pouso, gol 1166. Gente, trip 5415, aguarde transferência para o controle inicial. Azul 4206, no ponto de espera pronto. Ok, mantém o ponto de espera. Azul 4206. 4206, mantém o ponto de espera. 2-0-1. Oxenac 6201, autorizado para o Agileda. Agileda 6201. Trip 5415 a 5612 de milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha nível 140, chame e controle Ilhéus, frequência 120.1. Alugou no 869, prospecto no metro, posição 1. Milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Ilhéus, 120, décima 1. Gol 1166 no solo 55, a livrar à direita, chame solo 21, décima 1. Ciência à direita, 21-1, gol 1166. Desce para 2000 no 014, livre da restrição em etapa, passada 22, 31. Azul 4206, autorizado decolagem, vento no 40 graus, 04 mais. Livre decolagem, capiteiro no 0, azul 4206. Salvador, Marinha 7071. Siga. O 7071 está no momento na vertical do Hotel Stella Maris, mantendo 500 pés do litoral para ingresso no seu circuito clássico de pouso na base aérea. Você tem contato visual com a aeronave decolando ao 10, Embraer 190? Afirmo. Ok. Então, que ainda tem condições de presente aproximar e pouso direto da base? Afirmativo. Da presente, aproxime direto para a base aérea. Vento no 40 graus, 039. Evite sobrevoo de aeronaves e reposte no solo controlado no pátio militar Marinha 7071. Você aqui não vai aproximar para taxiway e depois vai taxiar. Pronto, então chama no solo controlado na taxiway hotel, ok? Fechado. Azul 4206 decolado ao 57, controle 1208. 20 decimal 8, azul 4206. Controle Salvador, boa noite, azul 4206, decolado na Puca, cruzando 2.500 pés. Azul 4206, boa noite, suba e mantenha nível 350, saída Puca, vigilância. Subindo ao nível 350, saída Puca, azul 4206. Mochelé 6201, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alternando 133, decimal 95. 251, 3395, 6201, boa noite. Faredo 2231, autorizado final ILS PIS zona 0, reporte estabilizado. Autorizado ILS PIS zona 0, reportará estabilizado, passare 223 zona. Marinha 7071 é o Super Puma, é isso? Ok, tem informação aqui do pessoal da base aérea que você vai estacionar no pátio de autoridades, ok? Tem condições de taxiar aí por meios próprios e reportar para ingresso, pátio 1? É reportar para ingresso na pista, táxi até o pátio de autoridades? Não entendi. Juliet Echo, clear. Aman arrival descending to flight level 050, altimeter sighting 1014. Boa noite, voo 869, reporte espera pronto. Torre, boa noite, 69. 869, a linha decola, da 10, vento 140 graus, 049. A linha decola da 10, voo 869. Marinha 7071 na torre. É, você já ingressou da hotel, confirme? Então mantenha a posição na taxiway hotel e aguarde, ok? Mantenha a taxiway hotel. Estabilizou o localizador, pressiona zero, visual com campo, passaredo 2231. Passaredo 2231, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, passaredo 223, zona. Negativo. Torre, boa noite, passaredo 223, zona, estabilizado localizador, pista no zero. Passaredo 2231, ciente, continua aproximação, aguarde picha livre. Guardando a autorização para o pouso, passaredo 223, zona. Recife em 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45, azul 4206, até a volta. 1869, decolado ao 02, chame o controle em 1208. 208, 1869. Passareiro 2231, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 049. Autorizado pouso, pistão no zero, baixou, travou, passareiro 2231, né? Sandy Potter, good evening, go 1869, passing 1500, climb 360. Go 1869, good evening, climbing to level 360, Arbor departure, where's the contact? Climb 360 on Arbor departure, go 1869. Go 1869, request direct Alepha. Clear, direct Alepha, go 1869. Approved, Alepha, go 1869. Passaria do 2231, no solo 05, a livrar à direita. Chame solo 2-1-1. Ali na direita, 2-1-1. Marinha 7071, torre. Ok, ingresse na pista, táxi à sua direita. E reposte quando visual com o veículo FOM, em frente ao prédio do comando da base aérea. Lá é o pátio da autoridade. Copiou, Marinha? Afirmativo, táxi à direita pela pista. Mais à frente, você vai visualizar lá o prédio do comando da base aérea de Salvador. Tem uma interseção lá que dá ingresso àquele pátio. Ali é o pátio de autoridade. Tem um veículo follow me, uma viatura lá para balizar o seu estacionamento. Porsche, pista livre, hein? November 4, 5, Juliet, Echo descending to 2,000 feet, altimeter sighting 1015. 1015, descending 2,000 feet, November 4, 5, Juliet. November 4, 5, Juliet Echo, it's clear. ILS X-ray runway 10, report establishment localizer. Click the ILS X-ray runway 10, report established, November 4, 5, Juliet Echo. Go 1869 and passing by level 120, call Pacific Center 128.8, if unable 126.0. Pacific Center 128, 1260, go 1869. November 4, 5, Juliet Echo, complete final call tower 118.95. 118.95, good night. good evening, November 45, Juliet Echo, ILS, X-ray, runway 10. Roger, report, passing outer marker, landing gear down and left. 45 Juliet Echo, we will report the outer marker and gear down and left. November 5 Juliet Echo, could you tell me where you're gonna park? That's unknown at this point, sir. They haven't told us yet. 45 Juliet Echo. Juliet Echo, outer marker inbound, landing gear down and locked. Roger, clear to land runway 10, wind is 170 degrees, 02 knots. Clear to land runway 10, 45 Juliet Echo. E após o tráfego na curta final, ali mantém, gol no 64. Ali mantém após o tráfego, gol no 64. November 45 Juliet Echo on the ground at 17. According to your port administration, you are going to park at apron number 40. Locate the runway call ground 121.1. 145, autorizado a decolar, vento 150 graus, 03 nós. Zero decolar, de Bonomé 45. Tiro break. E 45 decolado aos 19, chame o controle 1208, bom voo. 208, bom trabalho. Áudio de controle, bom no 645. 45, boa noite, suba em mantém nível 360, saída da Elvigilão. 360, subindo na escuta PDF. Voo no 645, condena a BDEV. Voo no 645, o Avel, guarda, condena a sua confiança. Ok. Voo 645, suba restrita nível 340, direto EUD. 340, EUD. O 645 graus. Boa noite, Oceano Armeia 259, passa 0 pontos a 10. A linha decola, 10, vento 150 graus, 049, 6259. Cruzada, linha decolar, da 10, 6259. boa noite, tá? 3297, pode esperar, pronto. 3897, após a rolagem do Airbus da Avianca, linha mantém, 90. Afirmativo, após a rolagem do Avianca, linha mantém, 90. 3897. Iniciando, 6259. Xenéia 6259, decolado aos 25, chama o controle 108. 208, 6259, boa. Salvador, boa noite, 6259 da Oxa, transfere, passa em 400, 360. Oxa, Xenéia 6259, boa noite, desculpa, se mantém em nível 360, saída da Elvo de Lança. Gente, solicito, se possível, proa de Leda. Autorizado para de Leda, 6259. Leda, grato. Voo na 645, suba restrita nível 340, chame Recife 1-25-1, alternando 1-33, esmola 25. 2-5-1-3-3-1-5-2-3-4-0, voo bem batendo. Secundária 1-33, esmola 95. 3-3-1-5, batido. Cento e 140 graus, com 04 nós, pistão no zero, livre e decolar. Livre e decolar, zona zero, com 3897. Recife, por gentileza, seria possível coordenar a proa de bridge 6259 junto ao centro? 6259 aguarde. Obrigado. David Gillette Echo, taxiway Oscar is the second intersection to your left, ok? São 3897, decolado aos 27, chama o controle em 208 com voo. 208, obrigado, boa noite. Go ahead. Controle Salvador, boa, São 3897, decolou da Elda, foi escuro. São 3897, subiu, mantém nível 340, saída da Elda de Lança. 340. 3897. Oxenar 6259, suba restrita nível 340, autorizado direto bridge. Autorizado bridge e restrito 340-6259. There is a shoulder there too. What the... boa noite. Desce 5219. Posso a ponto espera da 1-2. 5219. Está livre o ingresso de decolagem. Vento 150 graus, 041. Estou no zero. Livre ingresso e decolagem na 1-0-5-2-9. Have you seen the Marshaller? Night, someone. Trip 5219, decolado aos 34, controle 1208, vovô. 1208, controle grato, bota para dentro. Controle Salvador, muito boa noite, Trip 5219. Trip 5219, subir mantém nível 200, sair da Arbor, vigilância. 200, Arbor, vigilância 5219. Oceaner 6259, suba.